Estimados ouvintes, venho ter um web informar que tem agora início um programa espetacular. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Espetacular aqui na Rádio Antena Web. Tudo bem convosco? Preparados para mais um momento de grandes músicas ao vivo, como é claro? Ah, pois é, então hoje vamos trazer aqui música só do Brasil. E vamos desde já começar com a primeira grande sequência de três músicas. Elas também fazem muito sucesso cá em Portugal. Vanessa Camargo com O Amor Não Deixa, ao vivo em 2005. Para ouvir também uma bonita recordação, Era Uma Vez, melodia cantada por Sandy Júnior quando ainda eram pequeninos. E vamos também ficar com os Só para Contrariar, com Essa Tal Liberdade. São as três primeiras músicas, é o bloco primeiro de três melodias para ouvir aqui na Antena Web. Faz chorar, só faz sofrer um coração. Não sei jogar esse teu jogo de amar. Eu quero te esquecer, eu quero te deixar, te dar uma lição. Vocês! Não senti saudade de você e até menti que não quero te ver. Sou feliz, mas o amor não deixa. Me entregar pra outra emoção, me aventurar numa nova paixão e te dizer adeus, mas o amor não deixa. Outro dia mais. Quero ouvir! Do quê? Me entregar pra outra emoção, me aventurar numa

tudo que eu queria. Quero te abraçar, quero te beijar. Te desejo noite e dia. Quero me perder todo em você. Se é tudo que eu queria, o que é que eu vou fazer com esse fantasma? Pra onde quer que eu olhe, lembro de você. Não sei se fico aqui ou mudo de cidade. Sinceramente, amor, não sei o que fazer. Eu andei errado, eu pisei na bola. Não sei se era melhor cantar outra canção. Mas a gente aprende, a vida é uma escola. Eu troco a liberdade. Desejo noite e dia. Você é tudo que eu queria. Quero te abraçar, quero te abraçar. Te desejo noite e dia. Quero me prender todo em você. Você é tudo, tudo, tudo que eu queria. Essa tal liberdade. Estou na solidão pensando em você. O que mais em mim senti tanta saudade? Meu coração não sabe como te esquecer. Eu andei errado, eu pisei na bola sem querer. Troquei quem mais amava por uma ilusão. Mas a gente aprende, a vida é uma escola. Assim que acaba uma grande paixão. Quero te abraçar, quero te beijar. Te desejo noite e dia. Quero me prender todo em você. Você é tudo que eu queria. Quero te abraçar, quero te beijar. Te desejo muito noite e dia. Já regressamos agora para deixar as três últimas desta edição do Espetacular aqui na vossa Rádio Antena Web. Vamos ficar com mais três temas. Vamos voltar ao palco agora para ouvir Martinho da Vila com Aquarela Brasileira. Logo depois vamos ficar com Temporal de Amor, música de Leonardo. Depois vamos ficar com Vida Minha, uma das grandes músicas do Brasil, cantada por Daniel. Estas são então as três últimas da edição de hoje. Desejo-vos a continuação de uma ótima noite, na companhia, claro está, da Rádio Antena Web. Até à próxima semana! Silas de Oliveira. Bichão, essa maravilha de cenário é um episódio hereditário que o artista num sonho genial escolheu para esse carnaval. E o astral, como passarela, será terra. O Brasil em forma de aquarela, caminhando pelas cercanias da Amazônia. Conheci barcos seringais no Pará, a ilha de Marajó e a velha cabana do Timbó. Caminhando aí um pouco mais, deparei com lindos coqueirais. estava no Ceará. Terra de Itapuã, de Iracema e Tupã. Fiquei radiante de alegria quando cheguei na Bahia. Bahia que faz tua tua carajé, das noites de magia do candomblé, que pude atravessar as matas do Ipu, assistir em Pernambuco a festa do frio do maracatu. Brasília tem meu destaque na arte, na TV e arquitetura. Vestido de garoa pela serra, São Paulo regressa a nossa terra. Do leste, por todo o centro-oeste, tudo é belo e tem lindo magia. E o rio de sambas e bascadas, dos malandros e mulatas, de requebros febris. Brasil, essas nossas matas, cachoeiras e cascatas, de colorido sutil. E desde lindo céu azul de anil, em motor, aquarelo, meu Brasil, simbora. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Seu cobertor, quando você chegar. chegar. Manda saudade sair. Vai trovejar, vai cair no coral de amor. Quando você chegar, quero ouvir. Olha essa galera maravilhosa. Quando você chegar, manda a saudade sair. Vai trovejar, vai cair. Temporal de amor, temporal de amor. Gosto de frango, hein? Ah, mais alto, gente. Pelo amor de Deus, hein? Um temporal. Vai chegar novo dia. Lá vou eu inventar esperanças de novo. Passarinhos e carros na mesma avenida. É o cenário da luta diária de um povo. Nessa altura da vida eu não acho direito. Passa noites em claro assim, relembrando. E com eu o meu corpo de um lado pro outro. Te adorando, vida minha, te adorando. Quando você me queria, eu não quis. A cabeça estava em outro. Felicidade em cima de mim, bem ali debaixo do meu nariz. E eu não tive o bom de enxergar essa mistura de saudade e de dor. É o preço que eu cansei de pagar. Hoje mesmo eu vou atrás de você. Esperança de você perdoar. Olha lá vem o sol, vai chegar novo dia. Lá vou eu inventar esperanças de novo. Passarinhos e carros na mesma avenida. É o cenário da luta diária de um povo. Nessa altura da vida eu não acho direito. Passa noites em claro assim, relembrando. Fico eu com meu corpo de um lado pro outro. Te adorando, vida minha, te adorando. Quando você me queria, não quis, não quis. Acabou. chegar. Essa mistura de saudade e de dor é um preço que eu cansei de pagar.